Não, são ambas muito competitivas. São duas séries muito fortes. Não é, deu para ver agora nestes playoffs em que foram muito competitivas. As duas foram ao final, à fase de subida, foram da série C, que é importante. Não, mas são todas muito competitivas, muito competitivas. Este desafio pelo beira-mar é um acrescento, é um patamar acima na carreira? Sim, é um clube da minha terra, é um clube grandioso, tem história, tem tudo. Eu vim para cá por isso mesmo, porque sou de cá, queria jogar cá e acho que vai ser um bom desafio, muito bom desafio. O que é que está à espera que seja esta época do beira-mar? Uma época boa, uma época de aprendizagem, estabilidade, acima de tudo. É um clube muito bom. Eu vim cá aprender, tenho aqui jogadores mais velhos que eu, sou talvez um dos mais novos, e vim aprender muito com eles para sair daqui bem. O ano passado no Sarense as coisas foram difíceis, não é? Mas Foram. ainda de divisão, está ultrapassando esse trauma. Tá, foi muito difícil, uma época muito difícil, muita pouca estabilidade, é o que é preciso no futebol, e poucas vezes já, e foi muito difícil para mim descer a divisão e tudo, mas agora passar à frente já está feito, acabou. É dizer que se tem um jogador como os outros que vem aqui trabalhar, dar o máximo de tempo, tentar ajudar o clube a chegar o mais longe possível. O ano passado foi determinante na garantia de manutenção do Leça, porque os gols acabaram por aparecer precisamente na fase difícil. Sim. Traz também um bocadinho essa embalagem, isto é, um bom final de época para aqui. Espero bem com a ajuda dos meus colegas e espero que as coisas vão correr muito melhor com o Lessa. O Lessa estava a passar uma fase muito difícil e estamos todos juntos e conseguimos salvar o clube. Como é que foi aquela experiência no Guimarães? Mas muito bem. Um clube com muita história, com muita qualidade e aprendi com os outros, aprendi com o treinador, com as pessoas, com tudo. E graças a essas qualidades, graças a esse grupo, graças a essa qualidade do jogo que a gente conseguiu fazer um bocado da minha carreira. Exatamente, fazer também a começar a fazer a sua própria carreira. Quantos gols é que se vai fazer este ano? O máximo possível. O máximo.